Um idoso de aproximadamente 70 anos que não foi identificado foi atropelado no início da noite desta quarta-feira, quando atravessava de bicicleta e sem observar o fluxo de trânsito, Avenida Mário Filho, com Palestra Itália no Parque Morumbi 1. Segundo o relato do condutor do Monza envolvido na situação como atropelador, a vítima avançou pela pista com o sinal aberto para o Monza, impossibilitando qualquer reação, senão a de frear bruscamente, o que não foi o suficiente para evitar o choque. O impacto provocou danos materiais de pequena monta, tanto no Monza quanto na bicicleta. Porém, a vítima, já fragilizada pelo peso da idade, ficou desacordada, ensejando aos bombeiros socorristas o acionamento do médico de plantão. Depois dos procedimentos adotados no local, a vítima recobrou parcialmente a consciência, porém, não sabia dizer o próprio nome. Ele foi encaminhado em estado considerado grave para o pronto-socorro do Hospital Municipal, enquanto o condutor do Monza aguardou no local do acidente a chegada dos plantonistas e do pelotão de trânsito para a confecção do registro pertinente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.